Primeiro foi cancelado pela Ministério da Israel, o número da morte da controle 1208, 51 quando eu tenho 3217 correto, senhor Puxa. Estão em regras de voo visuais ou isso mesmo? ISR? Acho que isso que é autorizado em ingresso, alinhar e manter. Confirma a neve e colar livre, vento 1 no 20 graus, 1 no 0 mais, hoje. Confirma, alinhar e decolar livre. Controle Salvador, é o Papa Romeu Bravo Alfa Hotel. Salvador Alfa Hotel, siga conforme autorizado, ó. O nome é o Grachan. Quais suas intenções de voo? Pensando a prosseguir até Veracruz e realizar toque arremetido, é voo de cheque. Salvador Barra Bravo Alfa Hotel. Reportará a Parada Barra Hotel. Decolou da 17, autoriza a curva à esquerda para acertar o campo? Tá, viu, Antônio? Estou autorizado a cruzar o campo, o vento 1-2-0, correção, decolou os 2-5, cruz imediato, chão no cruzamento. Vai chamar após o cruzamento, para lembrar as coisas. As coisas que para informação de voo e alerta, monitore a frequência do centro de Recife em 288, alternando 353. Para informação de voo alerta, caso necessite, monitore a frequência de Recife em 288, alternando 353. Jet Hotel Romeu, para informação de voo alerta, monitore Recife, a frequência do centro Recife 2545, alternando 2085. Gente, intercepto corredor forte, um controle 208. Hotel Leão 208, 993, correto. Bono 097, chame agora o centro Recife em 288, alterna 35.3. 288353, bom dia, Bono 097. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, November Alpha, Luiz, decolada da 107, estacionado no 0121. November Alpha, Luiz, mantendo meu pé. O corredor forte, informe 20 milhas Salvador. Chamará 20 milhas fora, não vai parar com isso, obrigado. 3217 no 1 do estacionamento. Autorizado, 3217, chama ataque. Autorizado, reporta ataque, 3217. Obrigado. O Bravo Alfa Hotel, cara, tá passando agora através de parada baixa. Pense que frequência livre, confirme o tempo total de voo. É, 1h30, cara, vai realizar só que a remetida em Guaratuba e efetivamente ela está no dentro de volta, não é um outro tempo. Frequência livre, Bravo Alfa Hotel. BS Hotel Romeo, prossiga na descida para o tipo de tráfego, QNH-1901 em Salvador, reporte 20 milhas afastado de Salvador, Juliette Hotel Romeo. Foi rotatória, Juliette Hotel Romeo, e desça para 1500 pés, altímetro 201. Juliette ao Switch, deixe mantenha o nível 050, QNH 1901. Frente Hotel Juliette Serra, tem frequência livre da presente, chame regresso. Gol no 620 para o funcionamento no 07. No 620 autorizado, chama ataque. Obrigado, chama ataque, 620. Para o táxi 832 no 7 com 145 a bordo, 3 horas e 20, alternando Campinas. Qual alternativa? Campinas. 32 no 7 à direita via Índia, ponto de espera da 011895, que é negar o 0011. Direita Índia, ponto de espera 18952, 832 no 7. Via 28, acione identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível 050, altímetro no 091. 050 no 0111? Mantido. Ok, copo. Bom, no 869, acione identificação, chegada Bonfim autorizada, desça para 4.000 pés, altímetro no 091. Bom, no 869, reduza para 250 nós. Reduzindo 250 nós. Então, 3628, confirma indicada. Patrulha, boa tarde, azul 2718, cruzando 220 para 150. 2718, aciona identificação, chegada à área autorizada, desce até o nível 060 e reduza para 250 nós. Altímetro no 011. Ok, desenho então para 060, 1011, Mari, X-Ray para 10, reduzindo para 2501, azul 271. Tan 3628, confirme velocidade indicada. 340 nós. Gente, tem condições de voar direto Luna, interceptar e completar sinal do procedimento LF X-Ray da pista no 0? Tem sim. Gente, Voiduna, desça para 2.000 sem restrições, autorizado a final do procedimento, reporta estabilizado, altímetro no 091. 2.000 sem restrições, reporta estabilizado, 3.628. Papatango Juliette, Oscar Whisky, desça sem restrições até 4.000 pés. Juliette, restrições até 4.000 pés, Oscar Whisky. Quem pode se iniciar com a cauda para 10? Mas a pista em uso é 1-0, da cauda para 10 ele não ingressa na Índia. Tá bom. Bom, no 869, reautorizado, descida até o nível 060. Vai chamar o 908, boa. Salvador, boa tarde, TAM 3217 decolou, passa a 1500. TAM 3217, contato radar, se mantenha o nível 360, após 2000, foi direto à posição LEDA. Após 2000, LEDA 3217, para o 360. atmosfera da atmosfera. Autorizado 620, linha decolar, vento 120 graus, 109. Decola, Bruno, 120. Ativo, confirme ao distrito que irá manter. Manda meu pé. Entra, autorizado. Ele é só a Suíça que desce da 3.000 pés, que ele é da 1.009. Azul 2718, após cruzar o nível na 50, reduz a velocidade para 220 nós, vai seguir como número 4 na aproximação. Sim, pessoal. Após o 50, reduzimos para 220, azul 2718, número 4. Em função da diminuição do estágio, está liberado aí, pessoal, né? Como é que é? Obrigado. Para o caso, seu gol no 169, está com 162 a bordo, 347 a bordo. Nativa? Galeão. Autorizado táxi no 169 à direita via Índia, ponto de espera da 011895, que negar na 0911. Obrigado. Novembro da Suíça, via corredores, reporte e ingressão do corredor interlado. Mantenha, desse mantenha no meu pé. Novembro da Suíça, copiou o controle. Afirmo, vai chamar no corredor interlado, do Novembro da Suíça. Autorizado, chama táxi. Chama táxi. Azul 278, desse mantenha o nível 050. É, confirmando 040 para azul 278. 050. 050, obrigado. 1869, desse mantenha o nível 050. Desce para o 050, boa noite, 869. 869, informa o tráfego nessa posição agora de 1 para 12 horas, passando 4 mil pés, um Sierra Romeo 22, o Gol 869, tráfego em condições de visual. Gente, 869, desce para 5 pés. Atatango Juliette, Oscar Whisky, desse mantenha 2 mil pés. Para interceptar o curso localizador, curva direita para o 160, reforça a estabilidade. Hoje, 7 horas, o Whisky está em condição de 8 marchadas, para mudança de regra presente, se possível, para a rotatória. Bem, se Juliette Oscar Whisky, então vou para a rotatória e desça para o 9500 pés, QNH 1001. Rotatória 9500 pés, Juliette Oscar Whisky. Juliette Oscar Whisky, regra de voo modificada, ISO 9944. Prossiga. Bravo Alfa Hotel, submantenha 2000 pés aguardando demais instruções. Desce até o Romeu, ciente, desça para o 1500 pés. 2000 pés, poder passar. O TAM 3297, possibilidade de voar Mothman? Tá. Localizador, 3628. 3628, completa final e chame a torre no 1895. 3295, 3628. Bom, no 869, reduza para 200 nós, vetoração para sequenciamento, curva direita para 230. Seu limite é o QD Mike 1900 de Simbra. Reduzindo os 200 nós, pro A230, limite QDM 100 de Simbra, 1869. 208, obrigado. Cara, eu vou direto com o meu Fox 18 e chame Recife no 2545, alterna no 2685. Voando da presente, eu vou meu Fox 018, 2545, 2685, obrigado. TAM 3217, chame Recife no 251, alterno no 33.25. Vai chamar o 251, 3325, boa, 3217. Controle múltiplo lotagem, 169 da Gol, decola 3500, da Elza da Morte. No 10, altímetro no 0 no 1, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pistão no 0, chame estabilizado, azul 2719. Infelizmente, consumo modulado, poderia confirmar? 2798, desce para 2010, QNH 1901, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, estona 0, chame estabilizado. Está autorizado para 2011, chamada estabilizado, azul 2798. Bravo Alfa Hotel, informo que seguirá como número 4 na aproximação. Bem. Controle Salvador, muito boa tarde. Gol 1169, decola, passa 4000 pés, ascendendo para o nível 360, Natael Leda Morte. Gol 1169, contato radar se mantém ao nível 360 conforme autorizado. Subindo 360, solicita da presença, senhorita, se possível. Boa morte, para minimizar um atraso nosso. Oi, Ledo, no 169. Muito agradecido, vou no Ledo aguardando o morte, vou gol no 169. Juliette Oscar Whisky, chame a torre no 8.95. 3.95, Juliette Oscar Whisky. Escolha, Oscar Whisky ingressando em Interlagos. Juliette Oscar Whisky, chame a torre no 8.95. 218.95, Whisky. November Oscar Whisky, confirme. Ingressou o corredor Interlagos, está sob a Millennium agora. Gente, November Oscar Whisky é para manter a frequência do controle, November Oscar Whisky. Gente, vai manter então a escuta do controle. Juliette Hotel Romeo, atenção ao tráfego do... O tráfego agora na sua posição de 2 para 12 horas, mantendo 1.500 pés na proa da rotatória. É um Charlie 310. Mantenha a proa da rotatória Juliette Hotel Romeo e chame a torre no 8.95. Boa tarde, Juliette Hotel Romeo. Juliette Hotel Romeo, pela informação, César 310. Agora, a prona terceira milha da final da 1-7, descendo para a 1 no meu pé. Você passa sobre a rotatória, programando espera sobre a mesma. 7, mais um minuto para a rotatória. Oscar Alves, aguardando demais instruções de controle para Guarduna. Voo 1869, curva esquerda para 180, aguarde o último vetor para interceptar, desce até 3 mil pés. Esquerda 180, desce até 3 mil, 1869. Lima Alfa Romeo, prossiga. Tráfego satélite Taparica, agora a nossa posição de 12 horas das ilhas, é um helicóptero mantendo 2 mil pés, não irá interferir nessa aproximação. Gente, 1869. Meia 22, follow 49, direita, saluna 2, 1, décima 1. Direita 2, 1, 1, tá 3, 6, 2, 8. Juliette, Açuí, avistado, livre pouso, piscina 7, vento 1, 2, 0 graus, 8, 9. Juliette, Açuí, satente, livre pouso, 9, 7. Juliette, 3, 1, 4. Na verdade, vento 1, 2, 0 graus, 8, 9, autorizado, decolagem, piscina 0. Decolagem por 0, 6, 3, 1, 4. Juliette, até Romeu, repasse visual com o tráfego à sua frente. Não tá visual, mas entra na rotatória. Sim, se você gira, você não pode velocidade. Ah, sim, pra presente. Pro da final da 17? Prossiga. Final da 17, Romeu? Autorizado, final da 7, reduz a velocidade. O Juliette até Romeu, desce para 1 mil pés. Para informação, um tráfego tipo passado 18 alfa, a sua esquerda, 1.500, prédio seguindo para a rotatória. Identificação, chegada maior autorizada, desse mantenha o nível 050, altímetro na 0 no 1. 050 na 0 no 1, autorizado maior, solicita a validade de partida. Mantenha a chegada 6210. Lima Alfa Romeo, acione 0166. Sabino Zó, azul 2798. 278, completa a final, torre 9895. Tá, concedido. Bom, 1169, chame Recife, no 251, alterna no 33, decimal 25. 251-3328. Alfa Alfa Hotel, Voiduna, autorizada final do ILS X-Ray, piscina 0, chame estabilizado. Tá voando Duna, o Bravo Alfa Hotel, chamada estabilizada. Bravo Alfa Hotel, se possível, mantenha a velocidade até a próxima marca do externo para sequenciamento. Vanessa, para manter a velocidade até a marca do externo, Bravo Alfa Hotel. Sequenciamento correto. Deixa Oscar Witt, que você fala agora, 8-5-2, livre costa parte A. Câmera 63-14, passando 3.000 para o 340. Câmera 63-14, contato radar, submantenha o nível 340 após 2.000, correção. Dá presente, vou direto Cogbu. Direto Cogbu para o 63-14. Fechamento correto. 340, direto Cogbu, 63-14. Bom, 1869, passou Duna, completa final do procedimento, chame a torre 1-8-95. 18-95, uma boa tarde. Acho que a Juliette é que se rei prossiga. Da Romeu, enquadra-se como número 2 para pouso em Salvador. Número 2, após a aeronave de grande porte. Afirma, após a aeronave nacional da NOS, era autorizado. É, deixa eu ver. Juliette, o Terra pode confirmar apenas o pátio? Papata. Ciente, o Terra Fox Yankee, repassando o ponto de espera da Papau, ajuste agora a 1-0-1-1. Estou em Salvador, boa tarde, gol 1869, vai passar o externo baixado agora. 1869, continua a aproximação, aguardando pista livre, está como número 3 para pouso em Salvador. Tráfego aproximando agora na final da pista auxiliar, não interfere com a aproximação. Gente, mantém a aproximação, 869. Que Juliette, até Romeu, livre pouso, pista 97, vento no 30 graus, 109. Grava, Romeu. Ponto de espera da Falcon Air, confiante. Virei ponto de espera, o Falcon Air, confiante. Ponto de espera, confiante. Salvador, boa noite, está no lugar, está no 30, passou 230 para 1.0, passou 2.0. Na 3190 scan de identificação, chegada à área autorizada, desça até o nível 060, QNH 10111. 060, 101, chegada à área autorizada, 3190. Descendo para 1 no meu pés, não lembro das coisas. Solicitado 3628. Muito obrigado. No 869, livre pouso na 0, vento no 30 graus, 3 nós. Livre pouso na 1 a 0, vai treinar. 10, concurra pela esquerda. Faça uma espera na presente posição, Lima, Alfa, Romeo. Gente, espera pela esquerda ou pela direita? Pela esquerda, pela esquerda, Lima, Alfa, Romeo. Gente, iniciando, Romeo. Desado, Juliette, até o Romeu, reparto livrando a pista. Reparto livrando a pista. 1-8, decimal 95. 1-8, 95, Romeu. Está na final da 17? Negativo, 90 graus Cauê, que mantém a esfera sobre a rodatória aguardando novas instruções. Ciente, vai manter a esfera. Então, eu podia confirmar a frequência do solo? 1-2, 1 decimal 1. Ah, tá bom. Salvador, Papa Romeu, Lima, Alfa Romeu, fazendo a espera a 10 milhas da cabeceira 17. Mantenha 10 milhas da cabeceira 17, mantendo 1.500 pés em espera, Lima, Alfa Romeu, para informação, tipo tráfego, Papa 28 Alfa, realizando espera sobre o rodatório 1 no meu pés. Ciente, o Lima, Alfa Romeu tem previsão de quanto 360 por aqui? 1-869, solo 5-6 direita, solo 1-2-1, decimal 1. Juliette, até o Romeu, livre corte a parque, essa solo 5-6. Tiago, Tiago, Tiago, Tiago, Tiago, Tiago, Tiago, Tiago, Tiago, Tiago, 5, alterno no 26, decimal 85. 3-4-2-5-4-5, alterno 26-8-5, 3-4-5. Eu esqueci de separar o número 3. Estou 360. Lima Alfa Romeo, ingresso final 1-7, mantendo ainda 1.500 pés. Ingressando na final da 1-7, mantendo 1.500, Romeo. Controle 1-208, bravo, capitão. Parte VOB, bravo, Vitor. Bravo, Vitor Tango, parte VOB. Base 04, nós podemos ter um cliente, escalamento, taxa, torre 1-8, nós temos. Fala, boa noite, Renato, confirmando a prestação de taxa. Para informação, está aguardando duas aproximações na pista na sede. Pena BA e prosseguir visual para 1 na 7. Auxiliar de Serra, confirme para controle. Primeiro Cauisque, livre pouso, pista 1-7, ventana 20 graus, 8 nós. Sente, livre pouso, 1-7, Weber Oscar Luiz. Para de Itapuã. Oceania 6210, informo que seguirá um Eco Charlie 35 na aproximação com 120 nós de ground speed. O senhor está sendo vetorado para sequenciamento agora, mantenha a presente proa, o limite é o QDMike no 00 de Simbra. Oceania 6210, reduza para 200 nós. Reduzindo, para manter a presente proa, limite é o QDMike no 00, 60, 6210. Alfa Romeo na longa final da 17, pode reportar a aeronave que antecede ao Lima Alfa Romeo há quanto tempo está do toque? Emília do solo, Lima Alfa Romeo. É, passou o dono, Bravo Alfa Hotel, 2000 pés. Bravo Alfa Hotel, complete aproximação, mantenha a velocidade até o marcador externo para sequenciamento e chame a torre no 8.95. É, manterá a velocidade até o marcador externo chamando a torre em 1.95. Na 3.90, desça para o nível 050, QNH 1.01. 050, 01. Reduza para 2.209. Afirme o POB, o hotel Juliette Serra. 11895. Chama 118.95. Bravo Alfa Hotel. Hotel. Bravo Vitor Sango, reparta no ponto de espera da intersecção, o ajuste agora é 1091. Lima Alfa Romeo livre pouso, piscando a 7, ventando 20 graus, 9 nós. Livre pouso na 17, Romeo. QNH 1901. 060, vai reportar estabilidade, 102.090. 3190, desça para 3 mil pés, desconsidere a restrição em Itaque. 3 mil pés de 11, tá? 3190. Passou Simbra, trem fixo, Bravo Alfa Hotel. Abaixo na DEL, Bravo Alfa Hotel, para informação, 6182, agora para pouso na pista auxiliar. Ciente do tráfego, Bravo Alfa Hotel. Torre, pode confirmar a posição do Cessna pro Bravo Alfa Hotel? Uma milha da final da 7. Ciente. Abertida. O meu confirma, pai? Angara da Bata. Ciente. Gente, desça até 3 mil pés, desconsidere a restrição de altitude em Itape. Na Ilha de Serra, desça para 506, altímetro no 091, reporte visual com campo. Torre, o Bravo Alfa Hotel autoriza cancelamento e prosseguir com base para a direita para o 97, visual com Cessna no pouso. Bravo Alfa Hotel, autorizado a remetida, reporta na final da 97. Reportará na final da 97 o Bravo Alfa Hotel. Torre, autoriza direto o pátio com o Bravo Alfa Hotel? Afirma, reporte no solo controlado, ventando 30 graus, 99. Hotel, Serra Fox Young, será precedida de hidronave transportando enfermos agora para full, para decolagem. Bravo, Vitor, são ali e mantenha no acesso. Hotel Juliette Serra, sobre o farol de Sapuã, mantenha esperas com curvas à esquerda, aguardando novas instruções. Lima Alfa Romeo Sol 04, libere via Lima, reparte na Quebec. Voltará na Quebec, Romeu. Hotel Juliette Serra. Mantenha. Hotel Juliette Serra, da presente, inicie esperas com curvas. À esquerda, guardando novas instruções. Bravo Vitor Tango, para informação, helicóptero mantendo esperas no farol de Sapuã, não interfere com a decolagem. Mantenha por até 3 mil pés, livre de decolagem 17, vendo 130 graus, 99. Estabilizou, Xena 60, 62 ou 90? 6220, completa final, Xena Torre no 895. 295, 6290, boa. Xena 3190, autorizado o final do procedimento ELS X-Rape, Xena 0, Xena estabilizado. Xena estabilizado, Xena 3190. Lógica Juliette X-Rape, Iduna desce para 2000, reporta estabilizado na final do procedimento ELS X-Rape, Xena 0. Iduna, 2000, reporta estabilizado, né? Bravo, Vitor Tango. Decolou ao 06, mantenha a prota 3000, controlando 20.8. 208, obrigado. Oceaner 62, 10, livre pouso 10, vento no 30 graus, 9 nós. Livre pouso 10, Oceaner 62, 10. Hotel Juliette Sierra. Visual carona 9 agora na final da 10. Sim, para 3000, conforme autorizado. O Serra Fox Young, que alinha e mantém funcionando 7. O Hotel Juliette Serra e retaguarda do tráfego na final da 1-0, autorizado cruzamento, reporte para girar base funcionando 7. Voltará para base. Tração e confirma o pátio. Segue a aeronave agora ingressando na pista no 7, reporta livrando na base. E meu carro, meu confio, pátio. Também o carro da base, pode fazer o meu procedimento autorizado. Autorizado, segue a aeronave à frente, reporta livrando na base. Bota na livrando, valeu. Andrade, o Bravo TT cruzando 3000 do perfil da Bombo. Autor, como você está mantendo a subida? Conseguindo a subida? Vou pagar o nível 220, Bravo Vitor Tango. 220, Tango. Estabilizado, tá? 3190. 3190, completa final do procedimento. Chame a torre no 8.95. 8.95, boa, pode. Boa. Hotel Juliette Serra, alonga a perna do vento, aguarde para gerar base, pista no 7. Alongando a dúvida. Torre Salvador, boa tarde, Xena 3190, ILS, pista 10. Xena 6210, solo 08, direita, solo 121, 1. Direita 121, 6210. 3190 para informação, o helicóptero cruzou agora final da 1-0, afasta-se para a sua esquerda, não interfere com a aproximação. Continue a mesma, aguardando pista livre. Continua na aproximação, TAN 3190. TAN 3190, livre pouso 3190, vento 90 graus 119. Livre pouso 3190, TAN 3190. Volta ao meu livro. Alfa Juliette 04-6290. Marcelo, November da Saúde. Tráfego na final da 1-0. Hotel Juliette Serra, autorizado a girar base opção 97, a parte sobre a terceira milha. Que vinha que atende a esteira de turbulência, livre de decolagem 1-7, ventando 3-0 graus, 8-9. Autorizado, decolagem 1-7, ventando. Sala 190, sala 12, direita, sala 12, uma decimal 1. Sala 1-2-1, até 3, uma decimal 1. É a Fox Yankee, decolou a 12, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, você é a Fox Yankee. Hotel Juliette Sierra, livre pouso 17, vento 130 graus, 79. E agora numa longa final para você, entendeu, livre pouso. Controle Salvador, papapapá, Sierra, Fox Trot Yankee. Decolou na Dael, Leda, ótima. Juliette 05. Leda. Sobe mantendo nível 430, voando direto Leda, Sierra Fox Trot Yankee. Hotel Juliette Serra, 30 milhas, afastado, trem baixado, travado, final. Pouso autorizado no 7, no 30 graus, 8 nós. Sim, pouso, Hotel Juliette Serra. Controle Salvador, o Oscar Juliette Echo está passando de certo. Jet X-Ray, completa final, chame a torre no 895. 895, Jet X-Ray. Senhor, muito boa tarde, Papatango Oscar Juliette X-Ray, passou externo, deseja cancelar e prosseguir o Zolbron no 7. Oscar Juliette X-Ray, cancelado agora aos 2014, base pela direita autorizada, reporte para reporte na final da 7. Autorizado, base pela direita, reporta na final, Oscar Juliette X-Ray. Hotel Juliette Sierra, sala 105, livre corte, então, táxi de Oscar e livre corte a parquear. Oscar Juliette X-Ray, livre pouso no 7, lançando 3, 0 graus, 1, 0, 9. Livre pouso no 7, Oscar Juliette X-Ray. Papapá, Fox, Terry Yankee, Sammy Recife, 125, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. Recife, 125, decimal 1, 133, 25, alternando o céu, Fox Yankee. Plano 645, acione identificação, chegada bom, se autorizado. Desse mantenha 4 mil pés, altímetro no 091. Ativo. Foi bom, seu nome é 45. São Romeu, Bravo Vitor Tango, submantém o nível 220, chame Recife, 125, decimal 45. Alterna 126, decimal 85. 125, 85, 2685, autorizado 220, semana para entrar, liberado acertando. Oscar Juliette X-Ray, sala 18, confirma o pátio. Tec-tec autorizado e reparte livrando. Abatango November, Charlie Charlie, mantenha a proa do VOR. E o nível 060, escuta do controle. Pessoal, no momento. Pode manter o 055 na VB Charlie Charlie. Pagamento correto. Nova Fazer Charlie, Charlie, confirme que estava voando direto a Aranaju. Parte a parte A. Mãe. Romeu November Charlie Charlie, confirme está alternando Salvador. Gente, está passando November Charlie Charlie. Gente, então não está alternando Salvador, vai manter Aracaju. Alô, muito boa tarde, azul 2718, 6 de novembro, 330 para Recife. Azul 2718, autorizado Recife, nível 330, upper do Luno 7, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamaracaju, controle 1208, aciona 5454. Ok, então, autorizado conforme a rota 330 para Recife, que é cola da 1-0, com a esquerda, Puta Aracaju, na Elpizu 1-7. Controle 08, e o Transponder Trouble, 5-4, 5-4, coisa linda. Correto, chama Puxi. Trabalhamos.